está entrando no ar. Um programa dedicado a você, jovem da emissora da Fraternidade. Espaço Jovem. Coordenação Marcos Leite. Apresentação Marcos Leite e equipe. Olá, galera do Espaço Jovem. Muito boa tarde. Eu sou Marcos Leite. Fala, galera. Muito boa tarde. Eu sou André Luiz Coutinho. Tô na área. Eu sou Lízia Nascimento, chegando para ficar com você. Participe com a gente. Firmes e fortes, amigos? Com certeza. Bastante. Aqui, como é que foi o final de semana de vocês? Foi legal, né? Mas já tô pensando no próximo, que é daqui a dois dias. Eita, positivo. Muito, muito positivo. Bom, meu também foi bom, graças a Deus. Com certeza. E, a partir de agora, você passa a ouvir o programa mais jovem da emissora da Fraternidade, o Espaço Jovem, em 1400 AM e também em tempo real, online, através do site www.radioriodejaneiro.am.br. E o tema do programa de hoje será valores, com a participação da Mocidade do Núcleo Espírita Leão Denis. Bom, viver em equilíbrio é o novo quadro que vai estar no ar daqui a pouquinho. E o nosso tema de hoje, né, de estreando, é bullying. Lembrando que o programa é gravado, estamos sempre com você todas as quintas, às 14h, com reprise também às 14h, só que no domingo. Bom, e o contato, né, para você falar com a gente aqui no Espaço Jovem é o seguinte, por e-mail, escreva espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br. Se você não quiser por e-mail, você pode acessar o site da rádio, www.radioriodejaneiro.am.br. Lá você vai no menu Programação e no submenu Espaço Jovem. E aí você se depara, né, com a página do programa e clica na categoria Fale com a equipe do Espaço Jovem para mandar a sua mensagem para a gente. O nosso atendimento ao ouvinte é o 3396-6969. Também tem a opção do fax, que é o 3386-1444. Que coisa boa, né? Agora a gente tem participação por telefone, né? Também. E carta, então, é o seguinte, gente. Aqui é o nosso velho endereço. É Estrada do Dendê, 659, Ilha do Governador, Rio de Janeiro. E o nosso CEP é o 21920-000. Seja qual for o modo de contato, passamos vários para você aqui. Não esqueça de informar a idade e de onde você está escrevendo, ok? Quiz. Durante todo o mês de abril, nosso quiz será especialmente homenagem ao centenário de nascimento de Chico Xavier, apenas com perguntas que se referem à vida e à obra do maior médium brasileiro. E a pergunta da semana é, quem foi o mentor de Chico Xavier? A. André Luiz, B. Emmanuel ou C. Humberto de Campos? Responda então a alternativa que você considera correta, A, B ou C, até a próxima segunda-feira, dia 19 de abril, enviando uma mensagem para a nossa página dentro do site da emissora da Fraternidade, www.radioriodejaneiro.am.br. Lá você vai no menu Programação e no submenu Espaço Jovem e encontra lá a pergunta e o link para você mandar a sua mensagem. Ou então, você pode enviar a sua resposta através do e-mail do programa espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br. Na sua mensagem, informe obrigatoriamente, gente, isso é muito importante. Não deixe de informar o seu nome completo e um telefone para contato. Bom, e lembrando que aqueles que responderem à alternativa certa concorrem ao sorteio de um exemplar da revista Cultura Espírita, publicada pelo Instituto de Cultura Espírita do Brasil, ICEB, cujo ganhador será divulgado no programa da próxima semana. Mas não esqueça, o prazo para a sua resposta vai até a próxima segunda-feira, dia 19 de abril. Não deixem de participar. O que rola por aí? Participe da campanha de arrecadação de donativos para as vítimas das fortes chuvas na região metropolitana do Rio de Janeiro. Na capital, a Guarda Municipal disponibilizou 10 postos para o recebimento de doações. O principal deles fica no Centro Administrativo São Sebastião, sede da Prefeitura, localizada na Rua Afonso Cavalcante, 455, na Cidade Nova. Podem ser doados colchonetes, alimentos não perecíveis, água e roupas a serem entregues aos necessitados. Para mais informações, acesse o site da Prefeitura do Rio, www.rio.rj.gov.br. Em Niterói, a central de recebimento de doações fica no Clube Canto do Rio, localizado na Rua Visconde do Rio Branco, 701, no centro. Já em São Gonçalo, o principal posto é a sede da Prefeitura, na Rua Feliciano Sodré, número 100, centro. Em Seropédica, doações podem ser entregues na subprefeitura do bairro Campo Lindo, localizada no quilômetro 40 da antiga Estrada Rio-São Paulo. E em Maricá, o principal local de recebimento de donativos é a Secretaria Municipal de Assistência Social, que fica na rua Álvares de Castro, 607, no bairro Araçatiba. Mais informações nos seguintes sites: www.niterói.rj.gov.br, www.sãogonçalo.rj.gov.br ou ainda www.portalseropedica.com.br/prefeitura e www.maricarj.gov.br. Colabore, gente! A Mocidade Espírita André Luiz do Céu promove a versão 2010 do seu Fórum Espírita Jovem, agora na sexta edição. A primeira parte do fórum acontece no próximo domingo, dia 18 de abril, de 8h30 da manhã a 1 da tarde. E o tema principal em discussão será Meio de Unidade na Juventude. Quem puder deve levar uma embalagem de leite em pó, a título de colaboração opcional. O evento acontecerá no Salão Principal do CELD, localizado na Rua Abílio dos Santos, 137, em Bento Ribeiro. Mais informações através do site www.celd.org.br/meal. Viver em equilíbrio. Olá pessoal, aqui é a Márcia Coelho e apresentaremos hoje um novo quadro no Espaço Jovem, Viver em Equilíbrio. É uma adaptação do antigo Terapia, com uma cara nova. Hoje falaremos sobre um tema muito comentado entre jovens, pais, professores, o bullying. O que será isso? Segundo artigos publicados nas revistas Psique e Nova Escola, bullying é um termo em inglês que significa ameaçar, intimidar, ser tirano, valentão. Ocorre principalmente em escolas, em comportamentos agressivos de um grupo de alunos contra outro estudante, agindo de forma intencional e repetida, e isso humilha e ridiculariza a vítima. O bullying é uma manifestação entre iguais, de aluno contra outro aluno ou grupos de alunos contra um estudante. Geralmente, a violência é caracterizada como bullying verbal, com ameaças. Em alguns casos, a violência física pode estar vinculada. De acordo com Raimundo de Lima, professor da Universidade Estadual de Maringá, as vítimas de bullying geralmente apresentam baixa autoestima, depressão ou melancolia, mal-estar constante, fugas da escola, fracasso escolar, sensações de abandono, impotência e falta de solução para o seu drama, sentimento de que ninguém compreende o que a vítima sente. Existem também vítimas de bullying que se tornam agressoras. Ao observar a família de um jovem vítima de bullying, pode-se encontrar omissão dos familiares, relações afetivas pobres ou inexistentes. Outro fator dentro da família é o comportamento agressivo entre irmãos. Com frequência, uma criança vítima de bullying na escola também é vítima de violências em casa por seus irmãos. O agressor, aquele que pratica o bullying, apresenta necessidade de autoafirmação e em seu ambiente familiar geralmente é cercado por atitudes violentas, imposição de poder e enfraquecida relação afetiva com os pais. Tais crianças buscam a popularidade entre seus colegas. O bullying pode ser praticado por ambos os sexos. Pesquisas recentes demonstram que meninas entre 11 e 18 anos fazem mais uso de agressão indireta do que os meninos. Atos de exclusão em grupos, chantagem, fofocas, manipulação são características mais das garotas. O bullying é mais observado em ambiente escolar e universidade, por serem espaços sociais democráticos, livres, em que os jovens estão entre iguais. Os locais em que se verifica a maior ocorrência de bullying são o pátio da escola e corredores, e em horários sem a presença e vigilância dos adultos. Encarado muitas vezes como uma simples briga de escola ou coisa da idade, o bullying deve ser tratado com mais atenção pela escola e pelos pais. Pesquisas sobre o tema são recentes. No Brasil, o bullying começou a ser valorizado na década de 90 e não tem nem 20 anos de pesquisa no mundo inteiro. Em 2008, uma pesquisa realizada em 6 estados brasileiros apontou que 70% de 12 mil alunos consultados afirmaram ter sido vítimas de violência escolar. Os jovens envolvidos com bullying e seus familiares devem procurar assistência psicopedagógica. É preciso orientar os jovens vítimas de bullying e também os jovens propensos a cometer violência contra os colegas, professores, funcionários. O trabalho em conjunto envolvendo a escola e a família do aluno é fundamental para prevenir e orientar tais casos de comportamentos agressivos. A família deve ficar atenta com o comportamento de seu filho, verificar se ele apresenta uma postura de vítima ou de agressor do bullying. Ignorar o problema só reforça no jovem um traço de personalidade antissocial. O desafio de todos é incentivar uma cultura de paz que respeita as diferenças individuais e formar cidadãos mais éticos, responsáveis, conscientes. Espaço Jovem. E hoje no Espaço Jovem, o tema em discussão é valores. E para tanto, recebemos com muita honra o Cláudio Amaral, ele que é trabalhador do Grupo Espírita Aprender, Amar e Servir. E, mais uma vez, nos dá a honra da sua participação no Espaço Jovem. Cláudio, muito boa tarde. É uma grande alegria recebê-lo aqui de volta. Sinta-se em casa e seja muito bem-vindo. E aí, Cláudio, está preparado para o nosso pinga-fogo aqui? Olha, eu não sou Chico Xavier não, rapaz, mas vamos devagar, né? Tá tudo bem. Boa tarde, Cláudio. Obrigada mais uma vez pela sua presença aqui, né? E vamos, né, ver o que a gente pode fazer aqui para ajudar os jovens, né? E a nós mesmos, né? Com certeza. A nós, né, principalmente, né, começando por nós mesmos. Com certeza. Né? Esse é um ponto também importante. Nesses estudos também, não tenho dúvida de que os primeiros a serem ajudados... Somos nós mesmos. Aprender. Somos nós. André. Pois então, vamos com a primeira pergunta, então. Básica. O que são valores? André, são as bases de pensamento que escolhemos, que norteiam nossas atitudes. São individuais e fruto das nossas experiências. Vivemos e concluímos por dar mais importância a isto ou aquilo. Por exemplo, a família. Uhum. Nossos valores indicam nosso grau de perfeição. Sim, sim. Lisa. Bom, então vamos para número 2, né? Valores, moral, ético, possuem o mesmo significado? Quais são as semelhanças e diferenças entre elas? É uma dúvida de muitos, isso, inclusive. Há uma certa confusão, de fato, entre o que é uma coisa e o que é outra. Então vamos tentar dar uma clareada. Os valores que definimos para as nossas vidas estabelecem o código de conduta de nossa individualidade, ou seja, a nossa ética pessoal. A base da nossa ética são os nossos valores. Sim. Já a moral é resultado de princípios gerais, desta ou daquela corrente filosófica. Por exemplo, a moral cristã, a moral judaica, a moral positivista, cartesiana, marxista. Isso são princípios mais genéricos. Isso é moral. Agora, o que nos cabe no campo mais objetivo, mais nosso, são os valores que sustentam qual vai ser a base do nosso comportamento, que é a nossa ética. Com certeza. Então, se houvesse a possibilidade de você fazer uma piramidezinha, o que estaria na base e depois até o topo? A base são os valores. É aquilo que você elenca como importante. Sim. A partir daí, você, o conjunto dos valores é a ética. E a ética tem correspondência com uma moral que certamente você vai atender ou vai tentar atingir. Perfeito. E qual é a importância dos valores nos dias atuais? Como já disse, os valores são individuais. E nada mais lógico do que cada grupamento social, que é limitado geograficamente, ter experiências em comum. As pessoas moram juntas, moram num bairro, moram numa cidade, moram num país, e elas têm muitos traços em comum. E elas desenvolvem naturalmente, apesar dos valores serem individuais, próximos, valores próximos uns dos outros, que se diferenciam daqueles que estão mais distantes, em outras cidades, em outros países. Em verdade, essas experiências em comum resultarão em valores semelhantes, bem diferentes, como eu disse, de outras realidades distantes e diversas das suas influências. Com certeza. Agora, até aprofundando, né, esse fato, Cláudio, esses valores, eles divergem muito em função, por exemplo, de aspectos culturais. O que influencia nessa diferenciação, no sentido de que cada sociedade vem a ter valores diferentes? O conjunto é muito amplo. Eu vou me valer aqui do princípio de Joana de Ângeles, naquele livro extraordinário, O Homem Integral, que apresenta os quatro fatores básicos que influenciam a natureza humana. Sim. Seja o fator físico, seja o fator psicológico, seja o fator social, seja o fator espiritual. E aqui cabe lembrar um fato. O aspecto espiritual, nós não estamos falando necessariamente em espírito. As pessoas têm uma tendência a relacionar logo espiritual com religião. Sim. Não é isso. Espiritual é o rol de conceitos, valores e princípios que você aceita. E isso tanto é uma realidade, tão, está tão de acordo com a doutrina espírita, que se diz muito comumente, popular, quando morre não se leva a nada, a não ser aquilo que vivemos. Ou seja, princípios, conceitos e valores. É o que a gente leva da vida e a vida que se levou. Que a gente leva. Já me dizia o velho ditado. Né? É verdade. Bom, Cláudia, então vamos para a próxima. Qual é a visão da doutrina espírita sobre os valores? Em espírito, Santo Agostinho, na conclusão de O Livro dos Espíritos, mensagem nona, diz que se quisermos saber sob a influência de que espíritos estão as diversas seitas que se repartem no mundo, é só julgarmos por suas obras e por seus princípios. Nada mais basta. Ora, este mesmo critério de obras e princípios, nós podemos estabelecer para aquilatar a consistência dos valores de cada um de nós. Eu posso dizer que sigo uma doutrina. Ah, eu sou espírita. E o que eu faço? O que eu estou agindo? No dia a dia, né? Eu costumo brincar muito quando faço palestra sobre uma questão do seguinte. Quer me conhecer? Pergunta minha mulher. É, verdade. Ninguém conhece melhor. Boa. Ninguém. Boa, essa boa história. Ah, o pessoal da rádio te adora, o pessoal da rua, no trabalho. O negócio é o dia a dia. Aquela velha história de chegarem para a esposa e para o marido de alguém e dizer: mas seu marido é maravilhoso. E ela pensa e não diz porque é educada. Vai viver com ele. Olha, só corroborando, a minha esposa fala a mesma coisa. A minha eu já não levo nem mais para palestra, porque normalmente ela diz: meu filho, bom desse jeito, você tem que pegar o colchão e levar pro centro. Bem lembrado. É melhor não correr riscos, né? Bem lembrado. Mas então, dando continuidade aqui então, de que forma podemos ensinar os valores para as crianças, né? E o nosso exemplo, auxilia nesse ensinamento? Andréa, No Livro dos Espíritos tem a pergunta 208 e ela afirma que o espírito dos pais tem a missão de desenvolver o dos filhos pela educação. Já a pergunta 841 nos indica que a forma que devemos estabelecer a nossa influência como pais deve passar por dois fatores fundamentais: a doçura e a persuasão. Certo. A doçura, que representa os nossos sentimentos, a capacidade de trabalhar, de ser sensível às criaturas. E, por outro lado, a persuasão, que representa a inteligência, sem violentarmos a individualidade do outro. Para encerrar, na questão 917, fica patente a influência moralizadora do exemplo e do contato. Vale a pena aqui para nossa reflexão, né? Até para leituras posteriores. E a gente está conversando com o Cláudio Amaral sobre o tema Valores, entre outros assuntos. Essa conversa muito legal continua daqui a pouquinho, no próximo bloco. Quiz. Durante todo o mês de abril, nosso quiz será especialmente em homenagem ao centenário de nascimento de Chico Xavier, apenas com perguntas que se referem à vida e à obra desse médium brasileiro. E a pergunta da semana é: quem foi o mentor espiritual de Chico Xavier? A. André Luiz, B. Emmanuel ou C. Humberto de Campos? Tá fácil, né? Olha, eu quero aqui lembrar bem o seguinte: fácil. Em algum momento do programa nós vamos acabar dando a resposta, né? Então esteja atento, acompanhe o programa, né? Em algum momento do programa essa resposta acabará sendo dada. Preste bastante atenção. Mas, de qualquer forma, a gente acha que tá fácil. Muito. E você vai responder com a alternativa que você considera correta, com certeza. A, B ou C. Até a próxima segunda-feira, dia 19 de abril, enviando uma mensagem para a nossa página dentro do site da rádio, www.radioriodejaneiro.am.br. Lá você vai no menu Programação e no submenu Espaço Jovem e deixa sua mensagem. Ou você pode mandá-la através do e-mail do Espaço Jovem, espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br. Na sua mensagem, informe obrigatoriamente, atenção, hein, gente, obrigatório, a informação do seu nome completo e de um telefone para contato. Lembrando que aqueles que responderem à alternativa certa concorrem ao sorteio de um exemplar da revista Cultura Espírita, publicada pelo Instituto de Cultura Espírita do Brasil, ICEB, cujo ganhador será divulgado no programa da próxima semana. Mas não esqueça, o prazo para sua participação vai até a próxima segunda-feira, no dia 19 de abril. O Espaço Jovem faz um rápido intervalo e volta já já. Espaço Jovem. Espaço Jovem. E estamos de volta com o programa mais jovem da emissora da fraternidade, o Espaço Jovem. Mas antes, o Marcos tem um recadinho para vocês. Pois é, acesse o site da emissora da fraternidade, www.radioriodejaneiro.am.br. Lá você vai conferir tudo sobre o que é a rádio, o seu trabalho já há quase 4 décadas em prol da divulgação do espiritismo, as mais variadas campanhas existentes em prol da manutenção da programação espírita da emissora, com especial destaque, claro, para o Clube da Fraternidade. E é lógico, você poderá ouvir a gente. Você poderá ouvir o Espaço Jovem, além de toda a programação da rádio, em tempo real, 24 horas por dia, online, de qualquer lugar do mundo. Bastando para isso você clicar no link Ouça Agora, que fica bem visível na página principal, na página de entrada do site. E você, ouvinte do Espaço Jovem, visite também a página do programa dentro do site da rádio. Para tanto, é só você ir no menu Programação e no submenu Espaço Jovem, para que você fique ligadinho em todas as nossas dicas, em todas as nossas informações. E, claro, também mande a sua mensagem, entre em contato conosco. A partir de hoje, a gente aqui vai abrir um espaço para esses ouvintes que mandam suas mensagens, que entram em contato conosco e deixam o seu registro para a gente. O que a gente tem, Elisa, para começar? Olha, para começar, tem um recadinho aqui da Kátia Ilfo. Obrigada, primeira coisa, né, pela sua participação, Kátia. Então, é o seguinte, vou ler aqui o e-mail da Kátia. Olá, que bom poder estar novamente em contato com essa rádio edificante. Participei uma vez desse programa jovem, quando ainda era bem jovem aí no Rio. Bom, Bom, não faz tanto tempo assim, não. Não creio que não. Ela é jovem ainda. Pois é. Ó, bom saber que a rádio continua em pleno vapor. Hoje moro em Pernambuco, Olinda, e continuo na jornada. Fui trabalhadora desde a segunda Comes e as primeiras Comerj. Saudade, um abraço em todos e muita luz. Kátia, obrigada pela sua participação e vamos aguardar que outros, né, amigos façam o mesmo. É verdade, vale lembrar que a Comes foi o embrião da Comerj. Foi a partir da Comes, a Confraternização das Mocidades Espíritas do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, que a Comerj, né, que é o evento estadual, começou. Fica aqui esse registro. Que mais, André? Temos aqui também o e-mail do Fernando César Nunes, que é o seguinte. Eu e minha mãe, Dona Glória, somos ouvintes assíduos da rádio e moramos no Rio de Janeiro, em São Cristóvão. Obrigado. É a gente que agradece, Fernando. Com certeza. É isso aí, Fernando. Então, mandem as suas participações, de onde vocês ouvem o programa. É sempre muito importante sabermos isso. E, claro, as suas dúvidas, as suas sugestões, suas críticas, perguntas sobre espiritismo, para a gente encaminhar os nossos convidados. Não deixe de participar, repetindo o e-mail do programa, espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br ou através do site da rádio, dentro da página do Espaço Jovem. Tem também o telefone do atendimento ao ouvinte, que é o 3396-6969. Com certeza, mais um canal para que você participe, para que você mande a sua contribuição. Facinho, né? E agora com bastante formas, né, de entrar em contato com a gente. Quiz. Durante todo o mês de abril, nosso quiz será especialmente em homenagem ao centenário de nascimento de Chico Xavier, apenas com perguntas que se referem à vida e à obra do maior médium brasileiro. E a pergunta da semana é: quem foi o mentor espiritual de Chico Xavier? Letra A, André Luiz; letra B, Emmanuel; ou letra C, Humberto de Campos? Não foi você não, né, André? O mentor não, do não. Chico, não. É isso, né, que eu ia perguntar. Foi você, André? Esse André Luiz aqui é outro André Luiz. É. Tá. Então você responde com a alternativa que você considera correta, letra A, letra B ou letra C. Até a próxima segunda-feira, dia 19 de abril, enviando uma mensagem para a nossa página dentro do site da emissora da Fraternidade, www.radioriodejaneiro.am.br. Lá você vai no menu Programação e no submenu Espaço Jovem para deixar a sua mensagem. Ou então, mande através do e-mail do programa, espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br. Na sua mensagem, informe obrigatoriamente, não deixe de fazer isso, o seu nome completo e um telefone para contato. Lembrando, né, de novo, né, gente, vamos nós, né, aqueles que responderem a alternativa certa concorrem ao sorteio de um exemplar da revista Cultura Espírita, publicada pelo Instituto de Cultura Espírita do Brasil, ICEB, cujo ganhador será divulgado no programa da próxima semana. Mas não esqueça, o prazo para sua participação vai até segunda-feira, dia 19. Tá acabando. Pois é, não deixe de participar. Na próxima sessão, vamos divulgar o ganhador da pergunta, né, do sorteio da revista Cultura Espírita, referente ao programa da semana passada. Aguarde! Quem será? Rádio Rio de Janeiro, na internet com você. E estamos de volta com o Cláudio Amaral, ele que é trabalhador do Grupo Espírita Aprender, Amar e Servir. E hoje conversa no Espaço Jovem sobre o tema valores, entre outros assuntos. O Cláudio responde a dúvidas da equipe de produção do programa e também de jovens da mocidade do Núcleo Espírita Leon Denis. Jovens aos quais agradecemos imensamente pela participação no programa de hoje. Não é mesmo, gente? Com certeza, vamos gente. Lá. A gente espera sempre que vocês participem cada vez mais, né? É verdade. Valeu demais pela participação de todos vocês aí do NELD. Fica aqui o nosso grande abraço. E como sempre fazemos nesse segundo bloco, Cláudio, fique à vontade para informar os contatos do Grupo Espírita Aprender, Amar e Servir, bem como também o dia e o horário da reunião da mocidade na instituição. O nosso grupo fica no Caju, na Rua Circular da Quinta do Caju, número 7. Nossas reuniões são segundas e quintas, às 20 horas. Mas eu gostaria de resumir dando o telefone 2258-2868 e o nosso site www.geias, G de gato, E de Eva, A de amor, S de Sierra, .org.br. E é só chegar, né? Chegou, tá bem chegado. Quase uma sopa de letrinha, né? André. Mas então, vamos ouvir então a primeira pergunta de viva voz? Vamos lá. Um minuto no espaço. Amigos do Espaço Jovem, estamos com mais uma participação. Quem é? Rose. Oi, Rose. Tudo bem? Tudo bem. Quantos aninhos você tem? 16. 16 anos. Você está estudando? O que você está fazendo da vida, Rose? Eu estou estudando. Estou no segundo ano do ensino médio. Ah, muito bom, Rose. Estuda firme, que lá na frente tem uma surpresinha bem legal para você, tá bom? Tá bom. Coisas boas, com certeza. Rose, você tem uma perguntinha para fazer aqui pro Espaço Jovem, né? Uhum. Então faz aí, Rose. O que acontece com os animais depois que morrem? Beijo, obrigada, tá? Participe sempre. Tá bom. Rose, isso é pergunta de quem gosta de bichinho. Então vamos lá. Fica tranquila que os bichinhos, quando eles desencarnam, eles são reencaminhados quase de maneira automática para uma nova encarnação. Com certeza. Assim como todos nós, né? Não seria diferente com os animais, né? Mas eles têm um processo... A erraticidade... O processo é diferenciado. A erraticidade para eles não teria muito sentido, porque, na verdade, eles precisam muito mais da convivência com os humanos e todo esse processo Lógico. Dentro da materialidade, e por isso com uma certa urgência maior. Nós, às vezes, passamos um tempinho meio grande na erraticidade por tem diversos isso motivos. Não descansa, né? Ou não, né? De acordo com cada caso. Bom, então, dando prosseguimento, nós temos aqui a pergunta da Tainara, 11 anos. Olha a pergunta que a menina fez. O que leva uma pessoa a usar o crack, no caso da droga, né? Tainara, esta questão é muito complexa e envolve vários fatores. Mas vou optar por lhe dizer que um fator muito importante são os valores da pessoa que está em jogo. Como dizem os jovens, esses valores devem estar meio detonados. Imagine você que a vida seja uma fruteira, com frutas boas e outras podres. Me diga você, o que faz uma pessoa escolher exatamente a fruta podre? É verdade. Fica aqui também realmente a pergunta. Endossamos a sua pergunta, né? É. Enfim, infelizmente... há muitos, né, que escolhem, né, um caminho que a gente sabe não tem volta, né, ou que vai realmente trazer gravíssimas consequências, né, mas tem consequências terríveis depois. Tem. O importante é entendermos que os critérios desta criatura estão completamente abalados. Então, a estrutura que precisa ser refeita é dos valores que vão sustentar essas novas escolhas na vida. Com certeza. A próxima pergunta é da Júlia, que tem 11 anos de idade. As dependências de qualquer tipo vêm de outras vidas, né? Necessariamente ou não? As dependências, elas estarão relacionadas com outras vidas na medida de nós entendermos que dependência química é uma doença familiar. E família vem de outras vidas. Então, não é uma doença específica de A, B ou C. É um conjunto de relações mórbidas, doentias, que estabelecem, em dado momento, em alguém, em alguns desses membros, a dependência química. Então, é importante nós entendermos que quando a parte visual da relação doentia familiar se apresenta, que é o dependente químico, toda a família precisa de tratamento. Então, como lhe desestrutura toda a família. Eu adorei a sua colocação e vou pedir permissão a você. Eu aprendi uma coisa no trato com a dependência química que eu gosto muito. Não existe desestrutura. É a estrutura possível. Se ela está torta, é assim que os corcundas estão conseguindo andar. Então, e a estrutura está ruim, né? Mas o importante é que está sendo o possível. Não é desestrutura. Ah, nós estamos sempre em transformação. Ou seja, ela se adapta dentro daquele quadro, Lise, desse novo quadro, então. Né? Lise, é importante isso, entender isso. Senão a gente começa a achar que existe uma estrutura padrão. E não existe estrutura padrão. Concordo. Eu costumo sempre falar naquela questão de Jesus, Maria e José. Aquela velha história, que essa era a visão padrão de família. Não vamos esquecer que nos evangelhos, alguns irmãos dele, em algum momento, chamaram ele de maluco. Então, a família de Jesus também tinha suas dificuldades. Como fica e para onde vai um espírito de um dependente químico quando desencarna? Essa é a pergunta da Lígia, de 12 anos. Lígia, independente do motivo, nossos equívocos nos causam dificuldades no despertar do outro lado. Mas todos contamos com o amparo e a misericórdia de Deus através dos bondosos protetores espirituais. Podemos? Está pronto para mais uma? Vamos lá. Vamos lá. Então vamos nós. Olha, quais companhias espirituais têm um dependente químico? Isso é do Ludrian, 13 anos. Espiritualmente, é válida a lei das afinidades de pensamento. Na dependência química, prevalece a busca por sensações fora da realidade, que com certeza encontrarão a influência dos espíritos descontrolados e subjugadores. Perfeito. Bom, a próxima pergunta é da Beatriz, de 17 anos, Cláudio. Existem atenuantes para usuários, né, de substâncias químicas, usuários de drogas, na desencarnação dos mesmos, quando eles chegam ao plano espiritual? Beatriz, para todos nós, Jesus lançou a maior atenuante ao dizer do alto da cruz: perdoai-os, Senhor, eles não sabem o que fazem. Já começa por aí, né? Podemos dizer, né? Porque senão nós vamos... É preciso tirar um pouco do ranço, do preconceito de achar que a condição do dependente químico é a pior do que qualquer um de nós. Cuidado! Nós que somos viciados e dependentes em fofoca, podemos chegar muito piores do que aqueles que usam maconha e outros químicos. Então, todos nós podemos sempre necessitar dessa atenuante do perdão do Senhor em razão das nossas ignorâncias espirituais. Perfeito. Então, agora mudando um pouquinho o tema da nossa conversa, um espírito superior pode reencarnar na Terra? É a pergunta da Emily, de 11 anos. Olha, essa encarnação, ela vai ser muito mais em razão das nossas necessidades, daquilo que ele poderá nos ajudar, do que propriamente da sua necessidade. É claro que é sempre um comum acordo, mas nós sairemos ganhando muito mais em razão dessa presença benfazeja superior entre nós. Temos um grande exemplo, né? Qual? Jesus. Esse está acima do superior, né? Você o foi guia longe. O modelo. Você foi no, guia, no guia público, né? Mas nós, eu traria aqui para você uma outra informação, pelo menos por onde, até onde se saiba, o próprio Chico, anos antes de desencarnar, pouco tempo antes de desencarnar, informou da reencarnação de Emmanuel. É verdade. Segundo informações, esse dado circulando. Existe a possibilidade dele já estar entre nós. Que bom. É verdade. Muito bom. Estamos precisando dele. Aliás, aqui o Chico brincava que quando isso acontecesse, ia ser ótimo ser o guia do Emmanuel, né? Porque era o contrário, né? E o Emmanuel não era exatamente o mais fácil dos guias espirituais para lidar, né? Tava lá, né? Firme e forte. Firme lá, né? No caminho do Chico. E agora o Chico, né? Ia dizer, paciência, né, meu filho? Paciência, né? Nas provações, nas dificuldades da vida, né? Ia dar aquela palavra de firmeza, de serenidade, de disciplina que o Emmanuel sempre deu com o Chico. Ia ser o reverso da medalha. Você ia falar alguma coisa, Cláudio? O Divaldo comenta muito que quando as pessoas são muito preocupadas em saber quem é o seu mentor, ele diz: não se preocupem, só venham se preocupar se for espírito de padre ou freira, que são exigentes. E com isso a gente conclui a participação do Cláudio Amaral, ele que é trabalhador do Grupo Espírita Aprender a Amar e Servir, e respondeu hoje a dúvida sobre o tema valores, entre outros assuntos. Cláudio, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui. Algum recado final para quem nos ouve? Não, eu só gostaria de deixar o meu agradecimento pela oportunidade. É sempre muito bom estar estudando e com 52 anos estudando com jovens. Muito obrigado. Com certeza. Ou seja, você é jovem também. Bom, Cláudio, é o seguinte, assim, isso tudo que você falou, onde é que os nossos jovens, né, de todas as idades, né, podem encontrar tudo isso que você falou, a bibliografia? Eu, sempre que tenho a oportunidade de vir aqui, faço sempre questão de mencionar o Livro dos Espíritos. Eu faço aqui uma sugestão. Vamos buscar conhecer um pouco mais a obra básica da doutrina. É importante que a gente conheça a fonte, porque assim a gente vai poder separar o joio do trigo. Eu acho que uma vez me falaram aquele... como é que é? Você precisa conhecer, né? Porque aquele que conhece, né? Ou seja, não teme, vai em frente, sabe o que está fazendo, né? Eu acho que... Sem dúvida. Não tem medo. Quem conhece, não tem medo. Quem conhece, não teme. Salve as devidas proporções. Claro. Vamos exagerar. Sempre guardando, né? Resguardando o devido equilíbrio. E a gente conversou, então, aqui com o Cláudio Amaral, no Espaço Jovem. Rádio Rio de Janeiro. Espaço Livre. Tempestades da vida. Há noites muito escuras em que o vento violento e ruidoso traz a tempestade inclemente. Os trovões e os relâmpagos invadem a madrugada como se fossem durar para sempre. Não há como ignorar os sentimentos que tomam de assalto nossos frágeis corações. O medo e a incerteza tiram nosso sono e passamos minutos infindáveis imaginando o pior, temerosos de que o céu possa, de um momento para outro, cair sobre nossas cabeças. Sem, no entanto, qualquer aviso, o vento vai se acalmando, as gotas de chuva começam a cair com menos violência e o silêncio volta a imperar na noite. Adormecemos sem nos dar conta do final da intempérie. E quando acordamos com o sol da manhã a nos beijar a fronte, nem sequer nos recordamos das angústias da noite. Os galhos caídos na calçada, a água ainda empoçada na rua, nada, nenhum sinal é suficientemente forte para que nos lembremos do temporal que há poucas horas nos assustava tanto. Assim ainda somos nós, criaturas humanas, presas ao momento presente. Descrentes a ponto de quase sucumbir diante de todo e qualquer revés da vida, por acreditar que ele poderia nos aniquilar ou ferir irremediavelmente. Homens de pouca fé, eis o que somos. Há muito tempo fomos conclamados a crer no amor do Pai, soberanamente justo e bom, que não permite que nada que não seja necessário e útil nos aconteça. Mesmo assim, continuamos ligados à matéria, acreditando que a nossa felicidade depende apenas de tesouros que as traças roem, que o tempo deteriora. Permanecemos sofrendo por dificuldades passageiras, como a tempestade da noite, que por mais estrago que possa fazer nos telhados e nos jardins, sempre passa e tem sua indiscutível utilidade. Somos para Deus como crianças que ainda não se deram conta da grandiosidade do mundo e das verdades da vida. Almas aprendizes que se assustam com trovões e relâmpagos, que, nas noites escuras da vida, fazem-nos lembrar da nossa pequenez e da nossa impotência diante do todo. Se ainda choramos de medo e não temos coragem bastante para enfrentar as realidades que não nos pareçam favoráveis ou agradáveis, é porque, em nossa intimidade, a mensagem do Cristo ainda não se fez certeza. Nossa fé é tão insignificante que, ante a menor contrariedade, bradamos que Deus nos abandonou, que não há justiça. Trata-se, porém, de uma miopia espiritual, decorrente do nosso desejo constante de ser agraciados com bênçãos que, por ora, ainda não são merecidas. falta-nos coragem para acreditar que Deus não erra, que esta característica não é dele, mas apenas nossa, caminhantes imperfeitos nesta rota evolutiva. Falta-nos humildade para crer que, quando fazemos a parte que nos cabe na tarefa, tudo acontece na hora correta e de forma adequada. As dores que nos chegam e nos tocam são oportunidades de aprendizado e de mudança para um novo estágio de evolução. No mundo em que vivemos, os problemas são indispensáveis para a purificação e renovação dos seres. Por isso, quando tempestades de toda a ordem pesarem fortemente sobre as nossas cabeças, saibamos perceber que tudo na vida passa, assim como as chuvas, as dores, os problemas. Tudo é fugaz e momentâneo, mas tudo também tem seu motivo e sua utilidade em nosso desenvolvimento. Não nos esqueçamos que, em diversas vezes, para compreendermos o valor da âncora, necessitamos enfrentar uma tempestade. Rádio Rio de Janeiro. Um minuto no espaço. Meu nome é Bianca Lima, tenho 34 anos, sou evangelizadora da mocidade do Núcleo Espírita Leon Denis, em Campo Grande, e gostaria de deixar uma mensagem para a juventude, dizendo a eles que busquem sempre o caminho de Jesus, o caminho do bem, para que tenhamos um mundo de paz, porque a paz começa na nossa consciência e a juventude é o futuro do nosso planeta. Então, para que tenhamos um planeta de regeneração mais rápido, mudemos agora e já o nosso comportamento, fazendo a nossa parte, cumprindo com os nossos deveres e jamais esquecendo do nosso Mestre Jesus. Um beijo para todos. Espaço Jovem! Quiz. Na semana passada nós perguntamos: qual o nome do primeiro livro psicografado por Chico Xavier? As opções foram A. Nosso Lar, B. Paulo Estevão ou C. Parnaso de Arentúmulo. Bom, vamos nós, né? E... tchan, tchan, tchan, tchan. Tchan, tchan, tchan, tchan. Vamos lá, fazer... como é que é? Suspense. Suspense. Qual é a alternativa correta, Lise? A alternativa, gente, é a letra C, Parnaso de Alentúmulo. Quem acertou, parabéns, né? Vamos saber agora o nome do ganhador, claro. Quem respondeu, né, corretamente a alternativa C e mandou essa resposta pra gente dentro do prazo, concorreu a um exemplar da revista Cultura Espírita, publicada pelo Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB. E a grande ganhadora, a grande vencedora da semana passada foi a Deise Ramos. Parabéns, Deise, obrigado pela sua participação, continue participando e fica aí o estímulo, né, para que mais pessoas participem e mandem suas contribuições para o quiz, né, gente? É isso mesmo, Deise é. E outros amigos, né, também. É, e a Deise não caiu na pegadinha que muitos caíram, né, que marcaram o Nosso Lar como o primeiro livro, né, Lili? Então, é verdade. O primeiro livro foi Parnaso de Alentúmulo. Exatamente. Valeu então, Deise, parabéns. Valeu, parabéns. Espaço Jovem. Mas passou rápido, hein, André? Como diria minha avó, acabou-se que era doce. Pois é, final do Espaço Jovem de hoje. Sniff, sniff. Mas o bom é que na semana que vem estaremos de volta. E o que teremos na semana que vem, Lise? Na semana que vem um tema interessante. É o fim do mundo. Anotou aí na agenda? Então, encontro marcado a que dia e a que horas, André? Domingo às 2 a reprise e quinta-feira que vem também às 2 o programa inédito. Então, participe, mande a sua pergunta pra gente. Você, coordenador de mocidade, entre em contato para cadastrar a sua mocidade a fim de uma participação futura aqui no programa. Enfim, são vários os motivos para você nos contactar. E como fazer isso, Lise? Bom, então que tal você mandar o seu e-mail para o espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br ou então entra lá na página do Espaço Jovem que está dentro do site, o site da Fraternidade, né, da Rádio Rio de Janeiro, que é o www.radioriodejaneiro.am.br e não esqueça de deixar lá o seu nome, sua idade e de onde você está escrevendo. Com certeza. Espaço Jovem, um programa produzido por André Luiz Coutinho, Lise Nascimento, Márcia Coelho e eu, Marcos Leite. Na técnica, Pablo Luiz. Tchau, galera. Até semana que vem. Tchau, galera. Até a próxima. Gente, fiquem com Deus e até a próxima semana. Um beijo. E mantemos contato.